Solidão, angústia, tristeza no coração. E me fez enxergar que senti. Eu não sou nada e me deu um motivo pra sorrir. Pois eu vivia largado, jogado, humilhado, desprezado, sendo tratado como lixo só porque eu era um mendigo. Não tinha nada pra comer, nem o que vestir. Me aquecia com um papelão, não tinha nem um cobertor pra dormir. Olhava para os cantos, não tinha ninguém pra conversar. Por tantos fatos, a minha vida era vazia. Até que alguém falou de Jesus pra mim. E com muita fé acreditei que ele poderia me dar uma nova vida e me fazer muito feliz. Então acreditei que ele poderia me dar uma nova vida e me fazer muito feliz. Livre hoje eu sou, livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Livre hoje eu sou, livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Livre hoje eu sou, livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Livre hoje eu sou, livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Então acreditei e minha vida mudou. Hoje eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por colocar alegria em meu coração. Jesus Cristo é muito bom, livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Aquela vida de mendigo jogado nas ruas acabou. Hoje eu tenho dignidade, respeito e valor. Tenho trabalho, família, amigo, Jesus Cristo é minha vida. Vou para a igreja, sou dizimista. Tudo isso aconteceu porque eu aceitei o Senhor na minha vida. Tudo isso aconteceu porque eu aceitei o Senhor na minha vida. Graças ao Senhor. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Graças ao Senhor. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Graças ao Senhor. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou. Graças ao Senhor. Jesus te ama, irmão. Não fica aí vacilando. Venha correndo pra Cristo, mano, pra você ter a mudança que só ele pode te dar. Se você for procurar em outros deuses, você não vai encontrar. Mas se você vir pros braços de Jesus, vai encontrar a solução dos seus problemas. Cura, libertação, salvação, alegria, amor, paz, perdão, sabedoria, disciplina, correção, fé, restituição, prosperidade, provisão, transformação, vida eterna. Tudo isso só pode acontecer na sua vida se você se entregar a Jesus Cristo. Aí você vai ver que minhas palavras não foram em vão. Aí você vai ver a mudança na sua vida, meu irmão. Aí você vai ver que minhas palavras não foram em vão. Aí você vai ver a mudança na sua vida, meu irmão. Livre hoje eu sou, livre hoje eu sou. Livre hoje eu sou, graças ao Senhor. Livre hoje eu sou.